coração despedaçado, sofredor e humilhado, chegou tua vez. Sacudir esta poeira, ultrapassar esta fronteira que te aprisionou. Deixou de conhecer a vida, como lenda esquecida, desapareceu. Mas Deus resgata a tua história e te chama pra vitória que há muito tempo você almejou. Coração, abra agora esta porta, jogue esta vida morta, deixa entrar Jesus, o verdadeiro amigo. Coração, abandone a solidão, desfrutar de coisas novas é o fim da prova, chegou a solução. Deixou de conhecer a vida, como lenda esquecida, desapareceu. Mas Deus resgata a tua história e te chama pra vitória que há muito tempo você almejou. Coração, abre agora esta porta, jogue esta vida morta, deixa entrar Jesus, o verdadeiro amigo. Coração, abandone a solidão, desfrutar de coisas novas é o fim da prova, chegou a solução. Coração, abandone a solidão, desfrutar de coisas novas é o fim da prova, chegou a solução.